Água Vermelha, o Valdeville do século 21 está de volta novamente. Desta vez, em parceria com o 4º Festival Contato, a nave espacial irá entrar na terceira dimensão com diversos filmes fantásticos e apresentações especiais. É nesta sexta-feira, na Praça Romão Felipe Andreotti, em frente à sorveteria. No caso de chuva, o evento será realizado dentro do centro comunitário. Venham fazer parte de mais essa aventura!